dentro daquela classe, somente um aluno era cristão. E a professora queria embaraçar o menino. Mas ela não podia fazer isso diretamente. Então ela teve a seguinte ideia. Ela disse para os alunos: "Atenção, todos vocês me trarão na aula de amanhã uma redação sobre a natureza. Mas você, Pedrinho..." E apontou para o menino cristão. "Você vai me trazer uma folha de papel cheia de frases sobre Deus e sobre o diabo." "Mas professora..." "Pedrinho, o seu trabalho é diferente. Você vai me trazer uma folha amanhã com frases sobre Deus e sobre o diabo. E os demais alunos me tragam frases sobre a natureza." Deu sinal e o Pedrinho foi embora. "Puxa, por que a professora fez isso comigo? E agora? E agora?" E foi para casa. "Mãe, a professora fez isso comigo." "Ué, faz o que ela mandou, filho. Qual é o problema?" "Mas o trabalho que ela me pediu é diferente. Os alunos tinham que escrever sobre a natureza. Só eu que tenho que escrever sobre Deus e o diabo?" "Meu filho, talvez porque você conheça esse assunto mais do que os outros. Então, faça o que a sua professora pediu." Enquanto isso, todos os outros alunos em suas casas escreviam frases sobre a natureza. E o Pedrinho, em casa, começou a escrever frases sobre Deus. Muito bem. No dia seguinte, todos os alunos entregaram as folhas de papel. E a professora começou a ler primeiramente as frases sobre a natureza. "A natureza é linda, a natureza é bela, a natureza é prodigiosa." E cada aluno tinha escrito uma coisa. "É a mãe natureza, é a mãe de todos nós." E a professora foi lendo sobre a natureza, e quando se acabaram as folhas de todos os alunos, só restou a folha do Pedrinho. E ela começou a ler a folha do Pedrinho. "Pedrinho, eu pedi para você me escrever frases sobre Deus e o diabo. Vamos ver o que você escreveu." Aí ela começou a ler. E o Pedrinho tinha escrito: "Jesus é onipotente. Jesus é onisciente. Jesus é bom. Jesus é poderoso. Jesus é misericordioso. Jesus é amoroso. Jesus é piedoso. Jesus Cristo transforma. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo dá vida. Jesus Cristo ressuscita. Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Jesus Cristo é o Príncipe da Paz. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é a água da vida. Jesus Cristo é o Filho de Davi. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o Alfa. Jesus Cristo é o Ômega. Jesus Cristo é o primeiro. Jesus Cristo é o último." E foi escrevendo, escrevendo. Aí chegou no final da folha, o professor olhou, falou: "Pedrinho, peraí. O dever que eu te mandei fazer era para você escrever frases sobre Deus e sobre o diabo. Mas aqui nessa folha só tem frases sobre Jesus." "Professora, então a senhora não sabe que Jesus é Deus? Que ele disse para Felipe: 'Quem me vê a mim vê o Pai, que eu e o Pai somos um'? Jesus Cristo é Deus, professora." "Mas você não escreveu nada sobre o diabo." Ela queria pegar no pé do menino. Ela queria dar zero para ele. "Mas você não escreveu nada sobre o diabo. Aí, a folha acabou e você não escreveu nada sobre o diabo." Aí o menino disse: "Ah, professora, é que quando a gente só tem Deus e Jesus na nossa vida, a gente não tem espaço para o diabo." Ô, glória! É isso aí. Quando você deixa Deus encher a tua vida, não sobra espaço para o diabo. Eu lamento aquele tipo de cristão que diz: "Tudo é o diabo, tudo que acontece é o diabo, só fala no diabo." E você sabe que tem igreja também que só fala no diabo? Não, não. Quando você ocupa a sua vida, o seu tempo com Deus, com o Espírito Santo de Deus, quando você se torna uma pessoa transbordante de Deus, não sobra realmente espaço para o adversário. A lição que Pedrinho deu naquela professora, ela não aprenderia nem em faculdade, nem em universidade. Mas isto quem faz é o Espírito Santo de Deus, porque Pedrinho era um menino cheio da presença de Deus. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Meu amigo, minha amiga, encha-se do Espírito Santo de Deus. Ande no Espírito de Deus. Encha a tua vida da presença de Deus. Encha a tua vida da palavra de Deus. E não haverá espaço para o inimigo na sua vida.